Envelhecer Consciente. Uma rubrica da responsabilidade da gerontóloga Ana Luísa Rodrigues. Envelhecer Consciente. À segunda-feira, depois das 10, na Telefonia do Alentejo. Bom dia, bem-vinda, Ana Luísa. Bom dia, Crisália. Bem-vindos também, estimados ouvintes, à nossa rúbrica de Envelhecer Consciente. Isto quase que é um sacrilégio, estar a fazer o programa, Crisália, e termos tipo um brunch aqui à nossa frente, não é? Mesa colorida. É verdade. Deve ser como a nossa vida, colorida. E parte de nós, colori-la, não é? Somos os autores da história da nossa vida. Está aqui um quadro muito bem pintado. Sim, não vamos agora para a música, não é? Que Deus pintou e jogou fora o pincel, não é? Que está aí na moda. Mas todos nós podemos trabalhar na nossa obra, não é? Naquilo que queremos ser e que queremos dar para os outros. Vamos então falar um bocadinho da atualidade antes de dar continuidade a este tema, porque houve duas notícias, entretanto, que despertaram-me interesse. No sábado, o Expresso avançou com uma notícia pertinente. Com quantos anos se é idoso? É uma questão que hoje em dia põe-se muito, todas as pessoas não se sentem velhas aos 65 anos, não é? Portanto, desde 1944 que se considera idoso todo aquele que completa 65 anos. É a dita entrada na terceira idade. No entanto, o aumento da esperança média de vida e o envelhecimento já não ser o que era, os demógrafos questionam se faz sentido a entrada precoce na terceira idade e pretendem ajustar as medidas métricas de forma a que o envelhecimento acompanhe as mudanças sociais e esteja mais próximo da realidade do que se passa. E isto é como a medalha, tem um reverso também, não é? O lado bom é que és adulto por muito mais tempo. Por outro lado, poderá ter-se que trabalhar até mais tarde, não é? A segunda notícia chamou-me a atenção porque cada vez mais há idosos sós, e aqui no Alentejo ouve-se falar muito por causa também da própria logística do distrito, que vivem isolados. E então saiu uma notícia que 200 idosos de Vila Verde, no distrito de Braga, vivem sozinhos e vão receber, através do projeto Idade Maior, dispositivos eletrónicos para pedir ajuda, portanto em caso de COS ou outra situação qualquer, e também para colmatar a necessidade de comunicarem, de falarem, de estarem em contacto com o exterior. O ideal é que seja feito um levantamento nacional dos idosos que vivem sós e ou isolados, como é o caso do Alentejo, e por meio deste projeto ou de outros, levem esta mais-valia a todos, não é? Que é o interessante destas coisas é que, se são situações que cada vez mais fazem parte da nossa realidade, se existem medidas eficazes para, de certa forma, diminuir estas situações, pelo menos que se usem os dinheiros distribuídos à área social e se façam pequenas coisas que acabam por ser grandes passos para a problemática do envelhecimento. Posto isto, vamos então dar continuidade à rubrica anterior, que foi sobre a dor crónica, que é algo que me é particular. É quase que sou uma especialista nesta área, porque infelizmente a diminuição da minha saúde me levou a isto. E então, a dor crónica está associada a uma ou mais causas que podem ter origem conhecida ou não. Pode-se dizer que a inflamação é uma das causas, mas não por si só. Porquê? A inflamação é algo natural, é uma resposta a uma lesão, não é? Portanto, é um processo natural que ajuda o corpo a defender-se de doenças. A inflamação dá sinal, dá dor, para quê? Para nós olharmos para o que se está a passar e podermos atuar e permitir que não se desenvolva para situações mais graves. O problema coloca-se quando existe um ou mais agentes que contribuem para a continuidade da lesão. Então aí passamos de uma inflamação para uma inflamação crónica. E a inflamação crónica está na origem de dor crónica, está na origem de doença crónica, com consequências prejudiciais à vida da pessoa, à qualidade de vida da pessoa, da sua autonomia, independência, e pode mesmo culminar numa morte antecipada. A boa notícia é que o estilo de vida está diretamente ligado à saúde. E por este motivo, alterar hábitos e comportamentos nocivos é tão importante. Existem fatores que estão devidamente identificados como prejudiciais, como, por exemplo, o sedentarismo, o tabaco, o álcool, alimentos processados, etc. Mas o que não é fácil nos dias que correm é perceber até que ponto algo que é publicitado e aceite por entidades máximas como bom pode causar dano à nossa saúde. Daí ser muito importante estar atento e, no meio de tanta oferta, optar por escolhas que sejam naturais, saudáveis e ou o mais próximo disso. E para iniciar, algo que está nas nossas mãos, portanto, é algo que depende de cada um e é tão poderoso, e já dizia Hipócrates, que seu alimento seja seu remédio e seu remédio seja seu alimento, não é? E muitas vezes nós esquecemos-nos disto, porque na correria do dia-a-dia pouco tempo sobra para cuidarmos de nós. E o cuidar de nós é tão abrangente, não é? Que toca em coisas essenciais, não é? Como a nossa alimentação. Portanto, vou então começar com a alimentação e, em primeiro lugar, fazer uma alimentação saudável não melhora só a condição de dor crónica, como promove saúde e previne doenças. E qual é um dos grandes problemas que se põe? É que existem muitos tipos de dietas, não é? Que são ditas saudáveis, não é, Crisália? Vamos a falar precisamente disso em off. É verdade. E o que é que nós podemos tirar disso tudo? O conhecimento não ocupa lugar e é importante que reter o bom que cada tipo de dieta tem, não é? O bom e saudável de cada uma e que funciona para cada organismo e que funcione para cada um de nós. Todos somos únicos, as exigências nutricionais são diferentes em relação aos outros e mesmo ao longo da vida de cada pessoa. Nós não temos as mesmas necessidades nutricionais aos 20 que temos posteriormente aos 60, aos 70, aos 80. Portanto, há que haver uma adaptação. Nós próprios temos que nos adaptar à medida que vamos envelhecendo, não é? E isso é uma coisa que também não se verifica. A pessoa, portanto, continua com a mesma alimentação. E por vezes o que é que acontece? Como sofre de uma enfermidade, acha que o consumo de determinadas coisas, como por exemplo a proteína, não é? a carne, as carnes vermelhas, que é bom para restaurar a saúde, não é? E esse excesso, o que é que vai acontecer no nosso organismo? Acaba por causar inflamação. E depois nós, diariamente, nos excessos, não é? Estamos a dar, vou usar uma palavra muito forte, estamos a dar o veneno ao nosso organismo para nos colocarmos mais doentes, não é? Há um fator que é muito prejudicado por causa da dor crónica, que é o quê? É o dormir, não é? A qualidade de sono é altamente prejudicada com a dor crónica. Não há posição para estar, temos tempo para estar a pensar, vêm aqueles pensamentos uns atrás dos outros, e depois dói aqui, dói ali, não há posição, e é muito complicado, e altera. E tudo isso acaba depois por se revelar, não é, no, ao longo do dia da pessoa. E a pessoa, de manhã, uma das tendências que tem é o quê? É o tomar o café. Café para despertar, para ter aquela energia para começar o dia, não é? E isso contribui para piorar e tornar-se um ciclo vicioso ao longo do dia e dos dias. E neste ponto, a alimentação é fulcral para dormir melhor, diminuir a fadiga e aumentar a energia. É importante ressalvar que numa alimentação saudável o segredo é variar e consumir, principalmente alimentos da época. As sugestões que deixo não têm em conta as características individuais de cada pessoa, pelo que não dispensa a avaliação de um profissional. E, por outro lado, não é um nutriente ou alimento isolado que garante uma ação benéfica contra a doença, mas sim o contexto como um todo. De manhã, para iniciar, é muito importante a hidratação. Quer seja para hidratar, como também para ajudar o organismo a eliminar as toxinas que produziu durante a noite, não é? E tudo aquilo que não interessa. E então é muito importante de manhã hidratarmos. E como sugestão, deixe uma água aromatizada. E então a pessoa, na noite anterior, não é? Pega num litro e meio de água, coloca um pequeno limão em rodelas, 3 a 4 rodelinhas de gengibre, 2 paus de canela, de preferência do Ceilão, 1 a 2 hastes de hortelã e bebe de manhã 1 a 2 copos e vai bebendo o restante até à hora do almoço. E garante logo ali 1 litro e meio de água disponível para ajudar o organismo nas suas a limpar, não é? E porquê que é tão... Apenas a água simples não faz o mesmo efeito do que esta com esses faz, alimentos. Faz, Crisália, faz. Estas sugestões que deixo não é para se tornar uma prática comum, corrente. Portanto, nós vamos alterar. Inevitavelmente, a água é a melhor opção para hidratar e para eliminar as toxinas do organismo. Agora, quando nós estamos com um acumular de toxinas, não é? Então aí temos que tomar algumas medidas e vamos aproveitar os benefícios dos alimentos em nosso favor. E então, por exemplo, o limão ajuda a alcalinizar, não é? A tornar alcalino o nosso corpo e ajuda também na limpeza. O gengibre tem uma ação benéfica na diminuição do processo inflamatório. A canela é um estimulante cerebral e também tem uma ação benéfica na regulação do nível de açúcar no sangue. A hortelã tem propriedades anti-inflamatória, analgésica, antioxidante e, portanto, todos eles têm... Estas são as características mais principais, mas tem outras que quê? Que ajudam nestes processos, não é? Portanto, é preferível... Quando nós estamos bem, adaptarmos a uma alimentação, as nossas escolhas serem mais benéficas para o nosso organismo, para que se consiga recuperar o mais rápido possível a uma condição em que nós achamos que podemos dizer que temos saúde, que estamos bem, não é? E que nos faça sentir bem. A primeira refeição é aconselhável que seja rica em nutrientes e que contribua para melhorar a condição da qual a pessoa padece. Resumir o consumo de farinha refinada. E atenção, porque a farinha refinada está quase em tudo, está escondida em tudo e mais alguma coisa. Portanto, nós podemos pensar assim, eu como um pão ao pequeno almoço. Mas depois vai comer um bolo, come umas bolachas, acompanha a refeição com mais pão, come um esparguete, não é? Uma massa, e a pessoa nem se apercebe da quantidade de farinha refinada, neste caso, ou outros produtos refinados, que vai consumindo. E estes produtos refinados praticamente foram-lhes retirados todos os nutrientes bons e saudáveis para o nosso organismo. Só lá fica aquilo que não interessa, que, entre aspas, devia ser, isso é que deveria ter saído fora, não é? Reduzir também a adição de açúcar e sal. O açúcar é terrível. O açúcar é um dos principais fatores de envelhecimento. Portanto, nada de andar a gastar dinheiro em cremes XPTOs e outras situações, porque o trabalhar, o nós envelhecermos bem, não é? Os tratamentos anti-aging, anti-idade, estão precisamente nos cuidados alimentares que nós temos. Os laticínios enchidos, carne, principalmente aquelas carnes vermelhas, as carnes gordas, não é? A comida rápida, produtos alimentares processados, gorduras saturadas e trans, contribuem tudo para um aumento de patologia, para um aumento de inflamação, para um aumento de dor crónica. E aumentar o consumo de hortícolas, frutas e frutos, leguminosas, especiarias e ervas aromáticas contribui e muito, e muito, para diminuir a dor crónica. Mas depois coloca-se como colocar em prática, não é? E aqui isto é o mais difícil. Somos seres de hábitos e alterar por algo que é novidade ou não é complicado de colocar em prática. E então o facto de nós não termos esta habilidade de não ser uma rotina termina por ser um entrave à própria mudança. Daí que as pessoas muitas vezes começam, mas depois, como aquilo exige um esforço, uma adaptação, uma nova rotina, não é? A pessoa, se não for forte, se não for, não quiser ir para a frente, acaba por esta situação ser um entrave. E então é necessária muita perseverança e sentir que é para o nosso bem. Porque é um processo que leva o seu tempo e que interfere de forma multidimensional com o indivíduo. Portanto, em todas as esferas, isto acaba por interferir com a pessoa, não é? Mas vai interferir para melhor. E continuando com as sugestões, é um facto que o pão, lá está, faz parte da alimentação portuguesa. E a lentejana, sobretudo. É verdade. E, portanto, foi uma das situações que, ao vir para cá, como pronto, vinha às memórias do pão da avó, não é? E trouxe-me muita dificuldade, porque acabei por aumentar o consumo de pão, não é? Não se consegue fugir. Em qualquer situação, há sempre um cestinho de pão na mesa, não é? Tem que haver, é obrigatório, no Alentejo. E as próprias açordas, migas, a sopa da panela, tudo isso leva pão. Todas essas gastronomias alentejanas, não é? E então, isto realmente foi muito difícil, porque o pão é um vício. E então a alternativa que eu consegui e que se enquadra e adapta bem a mim e ao tempo disponível que eu tenho, é um pão de aveia com polvilho doce, sal, água. O sal, só uso sal marinho. E reduz bastante, porquê? Porque se nós juntarmos umas folhinhas de tomilho à massa, mesmo à massa do pão, ajuda muito no equilíbrio do sabor e então ajuda na redução do sal. E esta massinha é super simples de fazer, coloca-se na frigideira e em 5 minutos, 6, temos um pão feito para o pequeno almoço. Este pão, pronto, pela quantidade, dá sempre para, portanto, para o pequeno almoço, para um lanchinho, se assim o fizeram, então para o pequeno almoço seguinte. Mas é uma receita muito rápida de executar e fácil. E pode ser consumido barrado com uma manteiga de amêndoa, uma manteiga de amendoim, fruta, e acompanhar com um chá, não é? Ou então uma bebida vegetal. E comido assim também é bom. Também fica muito agradável. Outra opção que nós temos são as panquecas, não é? As panquecas são ótimas, também para pequeno almoço ou lanche. As panquecas que faço é à base de uma mistura de grãos sem glúten, ovo e bebida vegetal. Também a pessoa pode utilizar farinhas, desde que sejam integrais, não é? E costumo fazer também, para variar, umas panquecas super simples, que são feitas com uma banana, 100 ml de bebida vegetal, um ovo e 3 colheres de aveia. Pode ser em flocos ou moída, porque depois colocamos a varinha mágica, vai fazer uma massinha e então depois fazemos essa massa na frigideira. Também acaba por ser uma opção ao pão, não é? Um batido de bebida vegetal com frutos silvestres, aveia, frutos secos ou sementes, pepitas de cacau e canela é super rápido, tem muitos nutrientes e são bons para começar o dia quando não há tempo, não é? Portanto, nós em 2 minutos temos este pequeno almoço feito numa só bebida, que podemos colocar numa garrafinha e pelo caminho irmos tomando o pequeno almoço, em vez de sairmos de casa a correr sem tempo de tomar o pequeno almoço. E assim que temos uma oportunidade, vamos ao café e depois aí começamos logo não da melhor forma o dia, não é? Agora trago aqui duas situações, que é importante reduzir o consumo de solanáceas, como por exemplo a batata, a berinjela, o pimento, tomate, entre outros, que devido à solanina em excesso ou cumulativamente com outras propriedades de outros alimentos, acabam por ter um efeito prejudicial a quem sofre de dor crónica. Porque esta solanina é uma toxina e consumida em poucas quantidades não existe problema. Agora, é quando nós misturamos os ingredientes todos, não é? E depois outras coisas, e há um efeito cumulativo no nosso organismo que depois se transmite numa patologia, numa doença ou num mal-estar. Outra situação que se passa é também com a lectina, presente, por exemplo, nas leguminosas e sementes. Daí a importância, já eram bem sábios os antigos, de colocar de molho. Portanto, coloca-se os feijões, o grão de bico, de molho, não é? Durante a noite. Porquê? Porque ajuda a amolecer não só o grão, mas ajuda também a libertar, porque há o que se usa hoje na linguagem das pessoas que abordam estas situações é que a água vai ajudar as sementes, não é? Vai ajudar as leguminosas a despertar para a vida. E então esta lectina, que é uma propriedade que as plantas têm porque não podem fugir dos seus predadores, é tóxica. E então esta situação de demolhar as leguminosas e as sementes é muito benéfica para o nosso organismo. Porquê? Porque ajuda o processo de digestão, não é? Nós, se comermos uma boa feijoada, não é? Ou uma quantidade um bocadinho exagerada de grão, acabamos por ficar com o abdómen distendido, há uma produção de gases. Não tem a ver só com a fermentação em si, mas com a dificuldade de digestão que o nosso organismo tem perante estes alimentos. E não nos podemos esquecer que a sopa é um prato a fazer parte constante da dieta. Devemos na sopa colocar generosamente cebola, alho, aipo. E digo isto porquê? Porque hoje em dia as crianças têm muitos problemas no consumo da cebola, não é? Acham desagradável o alho também, e são duas coisas importantíssimas. Costuma-se dizer que o alho é o rei e a cebola é a rainha da cozinha. Portanto, isto é importante reter, aumentar o consumo da cebola e do alho, o aipo também. E há dois alimentos que são muito bons, que ajudam na eliminação e no controlo da dor crónica, que é o gengibre e a curcuma. A curcuma é a açafroa. E o importante destes dois alimentos é que, se possível, serem consumidos frescos, nos seus tubérculos, porque o pó tem uma validade. Portanto, o pó, depois exposto à luz e ao ar, acaba por perder estas propriedades benéficas que tem. E com a curcuma, usar pimenta preta moída, porquê? Porque ajuda depois também a que o organismo absorva mais as propriedades benéficas que este alimento tem. Para promover a saúde, legumes e vegetais, as hortícolas, devem ocupar metade do prato principal. Dar preferência a peixe selvagem e carnes magras. O ovo também é uma fonte de proteína, assim como as leguminosas. Não esquecer que é importante variar. Não é necessário o consumo excessivo de carne, nem diariamente. À noite é importante que a refeição seja leve. Uma sopa, uma salada, uma porção de peixe ou carne grelhada com vegetais. E é importante alimentarmos adequadamente ao longo do dia. Para quê? Para que, quando chegamos à noite, praticamente não temos vontade de nos alimentarmos, não é? Uma pessoa que, ao fim do dia, sente uma vontade de assaltar o frigorífico é um indicador de que não está a ter uma alimentação adequada. De vez em quando, para terminar o dia, sabe bem o leite dourado. Ou seja, é uma bebida preparada, coloca-se leite de coco ou bebida vegetal com óleo de coco, a que se acrescenta curcuma ralada, gengibre ralado, pimenta preta moída, um pau de canela. Pode-se adoçar a gosto ou não. Eu prefiro sem colocar adoçante, gosto, mas para quem preferir, pode colocar adoçantes, como por exemplo a stevia, que é uma coisa que não altera em nada, nem tem efeitos laxativos no nosso intestino. E então leva-se esta mistura a ferver, depois coa-se, e é uma bebida que vai ajudar o nosso organismo durante a noite a restaurar todos os processos que o incomodam, não é? Está feita a dissertação? Esta está feita. A Crisália fez-me uma pergunta na passada rúbrica que eu dei ali a fugir. Que é muito importante nós sabermos. É verdade. O dinheirito que temos, não é? Se é preciso gastar muito ou não. É. Portanto, mudar para uma dieta alimentar saudável não é dispendioso. O que acontece é que naquela transição, não é? Na transição dos nossos hábitos para outros hábitos, nós nem sequer temos noção de quando compramos, por exemplo, imagino, vamos comprar óleo de coco. Nós não temos a noção para que quantidades, para que porções é que aquele produto vai dar, não é? E então, há ali nessa fase de transição, andamos um bocadinho à nora, vai. Ainda não se pode fazer uma avaliação. Mas a partir do momento em que nos sentimos confortáveis com estas alterações, acabamos por entrar numa velocidade cruzeiro, não é? E é possível então avaliar e quantificar. E há duas coisas que as pessoas irão constatar: que poupa na carteira e, mais importante, que poupa na saúde. Porque não é a saúde que é cara, é a doença. E, portanto, posto isto, o nosso brunch termina por hoje, nesta rúbrica, e na próxima vamos abordar os efeitos benéficos da atividade e exercício físico e dicas para substituir os produtos de higiene pessoal por produtos naturais, saudáveis e que lhe custam cêntimos. Os produtos que existem são produtos que têm muitos ingredientes e lá está, mesmo ao longo do dia, e há um acumular destas toxinas, químicos que nos chegam através destes produtos, não é? O shampoo, o condicionador, o gel de banho, o desodorizante, a pasta dos dentes, portanto há uma série série de produtos que são prejudiciais à nossa saúde, não é? E que nós, sem nos apercebermos, está a criar um efeito cumulativo e que leva depois a outras situações. E então, na próxima rúbrica, vamos então, recapitulando, falar sobre o exercício e a atividade física e dicas então para substituir os produtos de higiene pessoal por produtos naturais, saudáveis e que lhe custam cêntimos. Não perca! E temos aqui também a nossa ouvinte, Maria da Conceição, ali da Graça do Divor, que também padece de dor crónica, creio eu. Olá, sim, bom dia. Sim, olá, Crisália, bom dia. Olá, Ana Luísa. Bom dia. Pois eu tenho dor neuropática nos pés, que não é propriamente dor, mas picada. Que quando dá aquela picada até vêm as lágrimas aos olhos. E depois tenho também problemas de coluna, como calcificações, hérnias discais e essas coisas. E hoje é um dia que eu me sinto muito cansada. Uhum. Não porque não dormi bem, mas acordo muito cansada. Hoje doem-me imensas mãos e até fazer uma sopa é doloroso por vezes descascar os alimentos e... E os dedos já estão deformados, Maria da Conceição? Sim, sim, sim. E hoje até tenho as mãos inchadas. Uma coisa que eu tive que aprender a viver, porque pronto, com o problema dos meus filhos, não é? Tenho que os ajudar, mas tenho muitas vezes os problemas da coluna de nem ser capaz de me baixar para calçar umas meias. Dona Maria da Conceição, o que é que faz para reduzir essas limitações e as dores? Neste momento eu não faço medicação nenhuma. Fiz medicação muito tempo, cheguei a ter alturas de tomar aos três inflamatórios diferentes, todos ao mesmo tempo. Agora só quando tenho crise da hérnia discal que me apanha as pernas, é que faço então injetáveis só nas crises agudas. Uhum. E em termos alimentares, teve algum aconselhamento para reduzir na sua alimentação alimentos não, que provocam a inflamação? Não tive nada disso. Apenas quando fazia fisioterapia ficava um pedacinho melhor. Uhum. E passava assim alguma dificuldade um bocadinho. Agora em termos de alimentação, não. E não, nunca me foi sugerido nada. Como referiu há bocadinho, disse que hoje, para além de se sentir cansada, a sua dor localiza-se nas mãos. E isto é algo que não é compreensível para as pessoas, porque uma das coisas que cheguei a dizer é que eu não sei como é que acordo no dia seguinte. Portanto, a dor varia. É num local, depois é no outro. Normalmente afeta as articulações, não é? Se nós não tomarmos medidas, essa inflamação nas articulações cria um processo inflamatório crónico, começa a degenerar as articulações, não é? Os tendões. Sim. Também, e depois acaba por tornar-se uma situação recorrente, não é? A dor depois começa-se a generalizar e é algo que vai agravando-se. Daí a importância de podermos atuar um bocadinho na causa e naquilo que está nas nossas mãos para poder reverter a situação e não ficar somente na parte farmacológica, que é muito importante, porque numa situação de crise é completamente impensável qualquer coisa, não é? Limita muito as pessoas que estão no ativo. E não só a própria vida familiar, não é? E é importante então adotar outras medidas. Hoje falámos sobre a alimentação. Na próxima rúbrica irei abordar o exercício físico. que também é muito importante, e só vou deixar agora aqui um levantar do véu, o exercício físico despoleta no nosso corpo uma produção de opioides endógenos. Portanto, o nosso corpo tem a própria capacidade de criar mecanismos, não é, que ajudam na sintomatologia da dor, portanto, em diminuir aquele limiar que nós temos perante a dor. Hoje não podemos avançar muito mais, já estamos... Em cima da hora. Para lá da hora. Para lá da hora. Está bem. O Luís também sofre de ácido úrico e... Uma das coisas que noto que lhe faz mal é quando come tomate. Exato, sim, o tomate também pode ser, a pessoa pode ter alergia ao tomate. O tomate pode desenvolver uma reação alérgica na pessoa. E outra coisa, em relação ao ácido úrico, o que está por trás do ácido úrico é o consumo excessivo de proteína. Portanto, a proteína transforma-se em creatinina e existe ali um processo, e depois há a tal produção do organismo de ácido úrico em excesso, que não se consegue eliminar do organismo, e ele vai se acumular exatamente nas articulações, a chamada gota. Exatamente, principalmente nos pés. Correto. Primeira sugestão é essa: água aromatizada faz bem. Uma águazinha aromatizada. Dona Conceição, já tem a receita? Eu dei ao Luís? Sim, sim. Já tem? Sim, mas na CEPS não lhe deixaram tomar a água antes do jogo. É a vida. Pois. É a vida. E portanto, a hidratação é muito importante. A hidratação e consumir produtos que ajudem no combate à inflamação. Está bem, pronto. Muito obrigada. De nada, obrigada a eu. Um beijinho grande. Beijinhos, melhoras por aí. Beijinho. Obrigada. Estivemos então com a Maria da Conceição ali na Graça do Divor. O Luís estava a querer saudar, mas isso ficará para outra ocasião. Para outra ocasião. Damos por concluída esta edição, feita em dois programas, sobre a dor crónica e aquilo que devemos ou não comer. Exato. E pronto, e na próxima vamos então continuar um bocadinho mais geral, perceber os benefícios do exercício e da atividade física e umas dicas caseiras para substituir aquela panóplia de produtos que temos de higiene pessoal por algo mais natural e saudável e que faz poupar na carteira do cliente. Fique atento a estas dicas que aqui vamos dando às segundas-feiras. Pode ouvir-nos ainda no podcast da Rádio Telefonia do Alentejo, pode ler nas edições do Diário do Sul ou ainda no Facebook. Boa semana, Crisália. Igualmente, obrigada. Envelhecer Consciente. Uma rubrica da responsabilidade da gerontóloga Ana Luísa Rodrigues. Envelhecer Consciente. À segunda-feira, depois das 10, na Telefonia do Alentejo.